Este podcast tem o oferecimento do fã-clube Cristina Lira. Acesse fccrislira.blogspot.com. E 4 meses depois, um garoto ocupado volta a fazer o seu podcast. Gente, me desculpe o tempo enorme que eu fiquei sem atualizar esta obra-prima. É que aconteceram várias coisas comigo, mas isso já é passado. Finalmente, essa semana, volto a gravar este podcast, que agora ganha nome e tudo mais. Antes disso, vamos à mensagem da semana. Maestro, bota o cântico mágico, porfa. É uma mensagem sobre amizade. Mesmo que as pessoas mudem e suas vidas se reorganizem, os amigos devem ser amigos para sempre, mesmo que não tenham nada em comum, somente compartilhar as mesmas recordações, pois boas lembranças são marcantes, e o que é marcante nunca se esquece. Uma grande amizade, mesmo com o passar do tempo, é cultivada assim. Dedico esse lindo texto de Vinícius de Moraes a todos que passaram, passam e ainda passarão pela minha vida. A todos os meus amigos de verdade, mesmo os com quem um dia me desentendi e não falo mais. Apesar de tudo, vocês, todos vocês, são marcantes nestes 25 anos e tanto da minha vida. E é pra vocês que eu dedico a 6ª edição do Frabcast, que começa agora! Salve, salve, família brasileira! Vamos chegando! Vocês estavam com saudade? Eu também! Olha, fazia 4 meses e alguma coisa, desde aquele especial de Dia dos Pais, que eu, Flávio Barbosa, não fazia este podcast. Mas agora, ele está de volta e completamente batizado. A partir deste programa número 6... vocês podem chamá-lo de Frabcast. Por que Frabcast? Porque FRAB, que forma Frab, são as iniciais do meu nome, Flávio Romero Acácio Barbosa. E cast porque é um podcast, claro. E eu quero agradecer, claro, ao meu grande amigo Diego Ramon, que, dentre tantas sugestões que eu recebi, me sugeriu Frabcast. Amigão, muito obrigado por tudo e você vai contar sempre com o meu apoio e o meu carinho. E claro, este podcast continua sendo um oferecimento especial do fã clube Cristina Lira. fccrislira.blogspot.com. Repita! fccrislira.blogspot.com. Ele está meio desatualizado desde que o Lucas nasceu. Nenhum movimento, mas em breve, com autorização da Cristina Lira, vou colocar algumas fotos do Lucas para vocês, ok? Eu só dei uma parada porque a Cris está cuidando muito do Lucas, o Lucas tem prioridade, e talvez depois eu tire umas fotos dele exclusivas e coloque, mas depois, não é certeza agora não, hein? Visitem fccrislira.blogspot.com, em breve tem post novo, hein? E sem mais delongas, vamos às manchetes desta semana de 11 a 18 de novembro de 2011. 11 do 11 de 11, meu Deus. Estudantes saem da USP pacificamente, agredindo até repórter. Traficante Ney da Rocinha finalmente é preso. Conheça o Dedé Fax, as proezas do herói do Vasco. Roberto Carlos e Xuxa não terão especial de fim de ano. No Cantinho da Saudade, uma justa homenagem a Luiz Mendes. Gilberto Gil pede Pelé na presidência. E FHC critica quem depois o apoiou. É o Você Faz Parte da História. No Diário do Meio do Mundo, casos policiais amapaenses. Canadense diz ter visto criatura estranha em lago. Mulher compra ovos de granja e sem nada dentro. Passageiro quase perde barca e é surpreendido por tripulante. E muito mais a partir de agora no nosso Frapcast, que começa atendendo um pedido de há muito tempo. A minha grande amiga Natália Farias, lá de Roseira, é fã número 1 desse cara que eu vou tocar agora. Ela pediu e vai ouvir Joe Jonas com Make Your Mind. Natália, um beijão pra você, viu? O Frapcast está só começando, galera! You are É o que eu sempre digo, para os amigos, tudo. Natália, foi pra você. Joe Jonas com Make Your Mind. Agora vamos voltar no tempo e relembrar grandes fatos que há muito estão esquecidos. Chegou a hora do nosso quadro... Você faz parte da história. Você faz parte da história e fica sabendo de tudo o que aconteceu nesta semana, porém há muito tempo atrás. A eleição para prefeito de São Paulo era destaque da Folha de São Paulo de 7 de novembro de 1985, quando Jânio Quadros e FHC trocavam elogios carinhosos quase todo dia, como nesta nota. Cardoso na TV responde a Setúbal. O candidato do PMDB à Prefeitura de São Paulo, Fernando Henrique Cardoso, que depois todo mundo sabe o que aconteceu, né? Afirmou que o ministro das Relações Exteriores, Olavo Setúbal, do PFL, o Olavo já faleceu, o PFL também, está apoiando as forças do passado, denegrindo a política com esperanças de se eleger governador do estado. Falando no programa levado ao ar ontem na televisão, no horário gratuito, Cardoso acrescentou que os PMDBistas se esforçaram sem resultado para que o PFL mantivesse sua identidade e o compromisso assumido na formação da Aliança Democrática. Na terça-feira, Setúbal foi à televisão junto com Aureliano Chaves, ministro das Minas e Energia, para apoiar a candidatura de Jânio Quadros, da coligação PTB-PFL. Ambos os três já viraram múmias. O chanceler elogiou a capacidade administrativa de Jânio e disse que o presidente Tancredo Neves o considerava o maior líder de São Paulo. Aí, alguns anos depois, os mesmos que apoiavam as forças do passado se uniram ao próprio FHC para colocá-lo na presidência da República. É, na política não existem inimigos, diga-se. Falando em forças do passado, o Diário de Pernambuco de 8 de novembro de 1980 destacava a convenção do partido cujo ex-PFL, agora Democratas, é uma dissidência. PDS faz convenção domingo. Com a participação de todas as lideranças estaduais e municipais, deputados federais e estaduais, senadores, ex-governadores, prefeitos, vereadores, representantes das classes empresarial e trabalhadora, dos estudantes e intelectuais, ufa, o Partido Democrático Social realiza amanhã, na Assembleia Legislativa de Pernambuco, a sua convenção regional, quando serão eleitos o Diretório Regional, a Comissão Executiva, delegados à Convenção Nacional e respectivos suplentes. O Partido Governista já está organizado em todos os municípios do interior e área metropolitana, à exceção apenas da Barra de Guabiraba, onde não houve ainda a convenção municipal. Ontem, o secretário da Comissão Provisória, deputado Gonzaga Vasconcelos, ultimou os detalhes para a realização da festa pedecista, cujos trabalhos serão abertos às 9 horas, pelo deputado Barreto Guimarães, presidente do partido. A convenção do PDS pernambucano terminou 2 dias depois, e o deputado Barreto Guimarães, já falecido, foi reeleito presidente da legenda. A data, 1980, o governador pernambucano era ninguém menos que Marco Maciel, o vice do mesmo FHC que batia nos ex-arenistas enquanto candidato a prefeito de São Paulo. Se vê que os tempos mudam fácil na política. Em 8 de novembro de 1991, os bons tempos onde um deputado era punido com o rigor da lei, conforme o Jornal do Brasil. Discurso escrito por Abiakel não evitou a cassação de Jabes. A bancada encarregada de defender o ex-deputado federal Jabes Rabelo, na sessão de sua cassação, revelou ontem que o discurso do parlamentar foi escrito pelo ex-ministro da Justiça e deputado Ibrahim Abiakel, que sumiu. Ele era do PDS na época. Acusado de traficar pedras preciosas em 1985. Esse caso também terminou em pizza. Abiakil negou a autoria, mas elogiou o discurso, no qual ele próprio foi citado como uma das vítimas da imprensa, atacada demoradamente por Jabes. Ontem, o ex-deputado desocupou seu gabinete na Câmara e agora, sem imunidade parlamentar, está sob a mira do delegado Roberto Precioso Júnior, da Polícia Federal em São Paulo, que estuda a possibilidade de indiciá-lo por formação de quadrilha. Naquela época, o irmão dele, Abdiel, era condenado por tráfico de drogas e Jabes falsificou a assinatura dele. Resultado? Cassação. Hoje em dia você pode matar e esconder o corpo que, se deputado está, fica livre. Com todo o respeito que eu tenho aos deputados e até por ter uma amiga que agora virou deputada, mas enquanto as leis do Brasil não mudarem, é daí pra pior. Mas aliás, cara, se eu falasse isso durante a ditadura, eu seria esquartejado no DOPS. Tem que tomar cuidado com o que você fala, Flávio. Olha aí. Vamos pra algo mais calmo? Dia 11 de novembro de 1968, quando a rainha Elizabeth visitou o país. E, ao voltar para a Grã-Bretanha, assim registrava o jornal Última Hora. Boa viagem, Elizabeth. A rainha Elizabeth II encerrou hoje sua visita ao Brasil, embarcando com o príncipe Philip, duque de Edimburgo e marido dela, para quem não sabe, para Santiago do Chile. Ontem, no Maracanã, no jogo da rainha, os paulistas venceram os cariocas por 3-2, com o Rei Pelé marcando e vibrando com o segundo gol, no qual mostrou toda a sua classe. No Maracanã, o jornalista do Última Hora, Jacinto de Tormes, interpretou para a soberana inglesa, lance por lance, o jogo entre Rio e São Paulo. Mais de 100 mil cariocas, presentes ao maior estádio do mundo, traduziram, em aplausos calorosos, seu carinho para com a rainha Elizabeth II e o seu marido, o príncipe Philip. Cerca de 1000 convidados compareceram à recepção que a rainha Elizabeth e o príncipe Philip ofereceram na Embaixada Britânica. Nos jardins, desfilou a escola de samba Estação Primeira de Mangueira, arrancando aplausos reais. Nos salões, Eliana Pittman encantou a rainha cantando Garota de Ipanema. Em todos os locais por onde passou no weekend, a rainha foi entusiasticamente aplaudida. Fica, portanto, a expectativa de uma possível visita da princesa Kate Middleton. Me interessa só a princesa, o príncipe William deixa para sonhadoras. Afinal, ele já é um futuro rei, ou não é? E falando ainda em rei, finalmente, a revista Placar de 8 de novembro de 1985 colocava uma hipótese de Gilberto Gil. Gilberto Gil quer Pelé na presidência. O cantor e compositor Gilberto Gil já tem candidato para presidente da República. Pelé. Gil, que numa música diz que o negro é a soma de todas as cores, acha que a candidatura do rei pode atrair mais gente do que se imagina, dentro e fora do movimento negro. Plenamente concordo com Gil. Se o rei Pelé fosse presidente da nação, acho que muita coisa se resolvia, principalmente no que concerne a Copa do Mundo, que tá a maior bagunça. Olha só, Pelé pra presidente. Quem seria o vice? Roberto Carlos? E quem seria o ministro chefe? Pois é. Bom, enquanto eu penso no que seria do Brasil se Pelé fosse presidente, nós vamos ao nosso primeiro trem pagador e já voltamos com a notícia de que estudantes saem da USP pacificamente, agredindo até repórteres. E sobrou para uma grande amiga minha, meu Deus do céu. Até já, pessoal! Vem abrir seu coração, você é um de nós, me traz sua emoção. Chocolate com Pimenta, último capítulo. Danilo descobre toda a armação de Olga. Que injustiça eu cometi. Eu vou falar com a Aninha. A Aninha está indo embora, Danilo. E agora ele tem que correr contra o tempo para não perder para sempre o seu grande amor. Eu errei. Eu fiz acusações, mas eu não posso deixar que a Aninha parta para sempre. Então pede pro vento. Pro vento? Pede pro vento. trazer a Aninha de volta para você. Nesta sexta, 6 da tarde, tem as surpresas do último capítulo de Chocolate com Pimenta. E nesta segunda, estreia a nova novela das 6, Cabocla. Julio Iglesias, o maior ídolo da música romântica de todos os tempos. Em um CD totalmente inédito. O novo CD de Julio Iglesias já está esperando por você em todas as lojas. Promoción muy amigo. Mira qué linda armación, lentes de calidad. La garantía soy yo, usted compra un y le otro gratis. ¡Ay, caramba! Gratis, gratis, gratis, gratis, gratis. Los óculos de sol son gratis. El modelito es muy carito y usted gana otro gratis. Muy amigo. Cuidado, óculos grátis quem paga é você. Ótica Zix, óculos de sol a partir de R$59 e de grão a partir de R$65. Melhor e mais barato é Zix. Sobremesas McDonald's. A nosso dia, nossa boca, nossa vida. Sobremesas McDonald's apetida. É só pedir e repetir e repetir, repetir. E o que que tem de sobremesa? Sorvete, morango, chocolate, caramelo. Casquinha de baunilha, Mac Mix, Mac Cookies. Potinha de banana ou de maçã. Tem pedacinhos de fruta. Geladinhas ou quentinhas. A nosso dia, nossa boca, nossa vida. Tem sobremesa no McDonald's. Esta é a tua onda. Essa cidade vai ferver de emoções. E você vai curtir as surpreendentes e divertidas histórias da nossa Vila Madalena. O maninho se embora agora que é hora de liberar geral. Segunda, estreia a nova novela das 7, de Walter Negrão, Vila Madalena. E nós estamos aqui de novo com o sexto Frapcast. E olha essa música. Pra não dizer que não falei de Flores ou Caminhando, de Geraldo Vandré, do tempo em que a juventude brasileira defendia algo chamado democracia e não maconha. As diversas ações, reações e protestos que estão ocorrendo na USP desde o dia 27 de outubro, quando uma ação policial agiu contra um protesto de alunos com bala de borracha, cacetetes e bombas de gás lacrimogêneo, ganharam um capítulo próprio na madrugada de terça, 8 de novembro. Os estudantes estavam acampados dentro do prédio da reitoria, em protesto contra a presença da PM no campus e sua ação truculenta para coibir protestos estudantis. Na manhã de terça, foram desocupados e presos em uma ação envolvendo 400 policiais da tropa de choque da Polícia Militar. Acabou sobrando para quem, gente? Para os jornalistas, é claro. Segundo o Estadão, um empurra-empurra resultou em uma pedra arremessada contra a câmara de Marcos Vinícius, do SBT. Pedra esta que atingiu de raspão a cabeça de Fábio Fernandes, cinegrafista da Record, da qual outro cinegrafista, Alexandre Borba, teve a alça da câmara puxada e, consequentemente, queda do equipamento. Vai pagar outro, babaca. Vândalos agrediram a chutes Cristiano Novaes, da agência CPN, cuja câmera fotográfica foi tomada e depois devolvida. Sobrou até para Maria Paula Lima, do SBT, minha grande amiga Maria Paula. Um dos desordeiros a abordou e deu vários tapas contra seu microfone, mas ela avisou no Twitter que estava tudo bem, até para evitar maiores preocupações. Após a ocupação do prédio pelos alunos, ocorrida no dia 1º de novembro, a reitoria entrou com um pedido de reintegração de posse e conseguiu autorização para uso de força para conseguir a desocupação do prédio. A reitoria afirmou largamente na imprensa que estava disposta a negociar e apresentou, dia 7 de novembro, uma proposta que foi levada em assembleia aos estudantes na mesma noite. Olha, no dia em que gravo este podcast, enquanto eu trabalhava, ouvi um monte de estudantes desocupados gritando "Fora PM! Fora PM!". E eu me pergunto, afinal, quem vai proteger os estudantes quando algum bandido carcá-los? O traficante? Bom, vamos tocar música, que é mais negócio, não quero falar mais disso. Vem aí Tunai, o irmão do João Bosco, com uma música que, se não fosse por ela, eu nem teria existido. Free Song, essa música embalou o namoro entre meu pai Clóvis e minha mãe Maria Inês. Nada mais justo do que homenageá-los, é ou não é? Este é o Frabcast número 6 e eu sou Flávio Barbosa com vocês. Até rimou. Chegou, me deixou assim, com os pés fora do chão. Pensei que bom, parece enfim acordei. Pra renovar meu ser, faltava mesmo chegar você, assim sem me avisar. Pra acelerar um coração que já bate por cansado, mas quando você está do lado, fica louco de satisfação. Solidão nunca mais. Você caiu. caiu do céu um anjo lindo que apareceu com olhos de cristal. Bem feitiço, eu nunca vi nada igual. De repente, você surgiu na minha frente, luz cintilante, estrela em forma de gente, invasora do planeta amor. Você me conquistou, me olha, me toca, me faz sentir Lindíssima canção, Tunai com Frisson. E o traficante Nem da Rocinha é preso na Lagoa, zona sul do Rio. O chefe do tráfico de drogas na Rocinha, Antônio Bonfim Lopes, conhecido como Nem, foi preso nos primeiros minutos da madrugada desta quinta-feira na Lagoa, bairro da zona sul do Rio, de acordo com informações da Polícia Militar. O traficante foi encontrado pelo batalhão de choque com mais dois homens. Ele estava dentro do porta-malas do carro. É o fim de um ciclo de violência e domínio territorial de um homem que comandava uma das maiores favelas do mundo desde 2005. A polícia informou ainda que, quando parou o automóvel, um homem se apresentou como cônsul do Congo e que não poderia ser revistado por ter imunidade diplomática. Os agentes, então, chamaram a Polícia Federal para revistar o veículo. Os homens teriam oferecido enorme quantia em dinheiro ainda não confirmada para tentar subornar os policiais. Ainda de acordo com as primeiras informações, não foram encontradas armas dentro do carro. Uma mala teria sido também apreendida dentro do veículo. Nem foi levado para a sede da Polícia Federal na Praça Mauá, no centro do Rio. Desde 2005, Antônio Bonfim Lopes comandava o lucrativo tráfico de drogas da maior favela do país. Ele tomou o controle do local depois da morte de Ben TV, após uma operação que levou semanas para ser realizada. A fuga de tantos bandidos aconteceu devido ao anúncio da chegada de uma unidade de polícia pacificadora, UPP, no local, e também na comunidade do Vidigal. Mais cedo, cerca de 10 homens também foram presos na Gávea, bairro próximo à Rocinha, quando traficantes estavam sendo escoltados por policiais que também foram detidos. Mais um pra jaula que fique lá e apodreça por muito tempo mais, o Raul Seixas vai falar por mim. E não adianta vir me detetizar, pois nem o DDT pode assim me exterminar, porque cê mata uma e vem outra em meu lugar. É, Raulzito, você tava certo. O Nem foi preso, mas outro vai tomar o lugar dele, isso se a polícia não agir logo. Capitão Nascimento, venha pra vida real. Trem Pagador e já já Xuxa e Roberto Carlos dançaram em seus especiais de fim de ano. Pois é, não vamos ter os especiais mais tradicionais da história da Rede Globo. Seria o início do fim? Voltamos já já, pessoal! Vem, abre seu coração, você é um de nós, me traz sua emoção. Chegou a hora da grande virada. A partir desta segunda, Olho por Olho volta ao horário normal. Justo, obcecado por vingança, guarda-costas e amante de uma mulher poderosa, ele está marcado para matar ou morrer. Vive um amor impossível, persegue o homem errado. Dr. Hugo Pérez. Mandar no país. A meta ambiciosa de Antônio Marshall, candidato à presidência que precisa esconder dos adversários a sujeira do seu passado. Um desafio para Bárbara, a responsável pela campanha política que coloca em jogo o título de primeira-dama do Brasil. Das esquinas da vida para os ringues do boxe. Máximo, um cara que se vira como pode para ganhar dinheiro e vai receber a pior herança que poderia sonhar. A obrigação de limpar o nome da família, custe o que custar. Olho por olho, a hora da virada. A partir desta segunda, 9:30 da noite. Galeria de Moreira e Miramar Shop. Não desperdice materiais. Consulte Marcivan Perda Zero. Marcivan. Brocas, vigas, colunas, sapatas na medida certa. Entregas diárias de Taubaté a Cruzeiro. Marcivan ArcelorMittal Guaratinguetá. Fone 31-32-4311. Promoarte promove shows em todo o Brasil. Com a Promoarte você pode contratar todos os artistas. A Promoarte organiza convenções, comícios e shows em praças públicas, ginásios e estádios. Para contratantes de todo o Brasil, clubes, prefeituras e partidos políticos, a Promoarte instala palco, som, luz, garantindo qualidade para o seu evento. Ligue Promoarte 011-2630199. Nananina não, acabou. Amanhã a mamãe compra mais, tá? Amanhã não, agora! Agora tá tarde, meu filho. E fim de papo, tá? As boquinhas exigentes ficam muito tristes quando falta ketchup e arisco. Eu vou fugir pro castelo dos Lares, porque lá sempre tem ketchup e arisco. E como é que os senhores vão fugir pra lá a essa hora, hein? Ah, você vai dar uma carona, não vai? Ketchup e arisco, o preferido das boquinhas e dos dedinhos que mais entendem de ketchup. Hebe recebe, gente especial numa homenagem à Bossa Nova. Todo o carisma de Miele, cantando juntos, Patrícia Marques e Marcos Valle, Doris Monteiro e Léo Jaime, Tito Madi e Cláudia Teles, Alaide Costa e Joyce, Peri Ribeiro e Rosana, Claudete Soares e Guilherme Arantes, Itamara Curax e os Cariocas, e Wilson Simonal. Hebe, segunda, depois de amanhã, 9:30 da noite. Roberto Carlos, hein? Bom, estamos de volta aqui com o nosso Frabcast, sempre num oferecimento de Cris Lira Fansite. Está parado, mas em breve, atualização nova. Visitem fccrislira.blogspot.com. E já que falamos no rei, neste fim de ano, os brasileiros vão ficar sem o tradicional especial de Roberto Carlos na Rede Globo. A emissora, sem maiores explicações, vetou o especial de Natal que iria ao ar em dezembro. O que vai ser mostrado é uma reapresentação do show gravado em Jerusalém, que foi ao ar no dia 10 de setembro, na emissora. Este especial será enriquecido com depoimentos de bastidores de toda a equipe que participou do programa. Nomes como o diretor de fotografia Afonso Beato, que dispensa apresentações, e o iluminador Patrick Woodruff, que já assinou projetos de iluminação para Michael Jackson, Rolling Stones, Bob Dylan e outros tantos. São apenas alguns exemplos. A equipe do Projac, que esteve trabalhando em Israel, também vai gravar suas impressões e emoções. Mas muitas emoções, bicho! Outro especial natalino que não irá ao ar será o de Xuxa Meneghel, que, em compensação, terá um cenário para a época no seu TV Xuxa. É bom lembrar que a vinheta de fim de ano da Globo terá Roberto Carlos puxando o coro de Hoje ao Novo Dia de um Novo Tempo, que começou de Marcos e Paulo Sérgio Valle e Nelson Motta, junto com 130 artistas da Vênus Platinada, Xuxa entre eles. Será o início do fim? Não sei porquê. Especial da Xuxa e do Roberto Carlos todo ano estava repetitivo. Será que a Globo finalmente acordou? E do especial de 1985 trago esta raridade de Roberto Carlos Peixo, que canta We Are The World. Ficou muito bonita, tão bonita quanto a original, na voz do rei e de um coral. Vai, Robertão, canta aí! There comes a time when you need a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, and it's time to lend a hand to life. The greatest gift of all, we can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. A better day just to me. So they know that someone cares, and life will be stronger and free. As God has shown us, vengeance comes to praise. We all must live a heaven hell. We are the world, we are the world, we are the world, we are the world, we are the world, we are the world, we are the world, we are the world. There's a choice we're making, we're saving our lives. It's true, we'll make a better day just you and me. Thank you. Beautiful, Beautiful Kang. Roberto Carlos, We Are The World. Grande raridade. Ele podia ter gravado essa música também, né? Ou até uma versão em espanhol. Pois bem. Vamos nos divertir um pouquinho porque tá na hora do nosso... Piada da Hora. Bom, uma mulher comprou uma dúzia de ovos de uma granja. No mesmo dia, quebrou um deles e viu que não havia nada dentro. Depois de quebrar os restantes e não encontrar nada em nenhum, levou as cascas ao fazendeiro. Já dou um jeito nisso, disse ele. Aí, foi ao galinheiro, abriu a porta e perguntou. Ei, bichinhas, quem é que tá tomando a pílula? Pílula, cara, pílula. Meu Deus, deve ser por isso que os ovos vinham sem nada. Ah, acho que o Odaí José se inspirou nisso, nesse caso, para compor aquela famosa música Uma Vida Só. Ou seja, pare de tomar a pílula. Mas vamos para um lado mais sério no início do próximo bloco, porque vem aí o maior cantinho da saudade que eu já gravei. Eu me reservo no direito de pedir para, por favor, pularem se vocês não gostarem, para a música que vem a seguir, ok? Vamos ao trem pagador e nós já voltamos com o Frapcast número 6. Vem, abre seu coração, você é um de nós, me traz sua emoção. Você vai conhecer os bastidores de uma superprodução da TV. O Tempo e o Vento Especial. A pesquisa, os ensaios, a caracterização dos personagens, o trabalho dos técnicos, a construção da cidade cenográfica, o esforço de uma grande equipe para adaptar para a TV um clássico da literatura. O Tempo e o Vento Especial, uma aventura por trás das câmeras. Narração Lima Duarte, neste domingo, 10h15 da noite. Olha, em grande estilo, em grande estilo. Que para levando coisa a gente o que é. O que vale mais do que curto que é. Primeira fim de semana e muita alegria e pouco oficina o que é. O que vale mais do que curto que é. É Chevrolet, qualidade pra valer. Pra quem não quer amanhã se arrepender. Saia daí e venha ver. Vale mais, vai valendo, é Chevrolet. Que gasta menos e vale mais, muito mais, é Chevrolet. É Chevrolet, do volante ao motor. Só pra quem quer uma marca de valor. Preste atenção, muito valor. Chevrolet, marca de valor. De barigue, vá de cruzeiro. Enche a sua mala de alegria. Enche o coração de fantasia. Faça aquele sonho se realizar. Tradição com qualidade e preço. Você tem na Del Monte 539. Linha de sapatos ortopédicos para elas e para eles. Muito mais conforto. Variada coleção de bolsas e malas para viagem. Del Monte 539. Tudo em até 6 vezes no carnê, cheque ou cartão sem entrada. Del Monte 539. Espera por você. Marechal 539. Te encontrar, te sentir me abraçar, como é bom te Chuva Motila é pra já. Mondila, acompanhe o seu ritmo. Beba com moderação. Tradição, rivalidade e muita raça. É a rodada de grandes clássicos do campeonato italiano. Sábado, 4:30 da tarde, tem choque de gigantes. Inter de Milão e Juventus, ao vivo. E no domingo, 10:50 da manhã, tem mais um duelo emocionante. Roma e Milan, ao vivo. Tradição, rivalidade e muita raça. Campeonato italiano, você já sabe, é aqui na Rede TV. Voltamos para o Frapcast número 6 ao som de Dominguinhos e Renato Teixeira, Amizade Sincera. E ao som dessa música que nós vamos para um disclaimer. Eu gostaria muito que você ouvisse esse Cantinho da Saudade especial sobre o Luiz Mendes, apesar dele ter durado nada menos do que 10 minutos e alguma coisa. Eu nem consegui fazer o texto desse Cantinho da Saudade, tamanha a tristeza que eu senti. Muita gente também morreu enquanto a gente esteve fora, né? José Vasconcelos, Steve Jobs. Mas eu escolhi o Luiz Mendes porque ele fez parte da minha vida. Eu ouvia ele muito, primeiro na Rádio Tupi, depois na Rádio Globo. E ele teve muita importância para nós, radialistas e futuros radialistas. O texto é do Edu César, do papodebola.com.br. Edu, aquele abraço. Fiz algumas ligeiras alterações, excluí algumas partes, mas mesmo assim não pude evitar o tempo longuíssimo desse Cantinho da Saudade. Prestem atenção no texto, eu quis expor muita emoção que eu sentia. E depois nós vamos direto para Simon e Garfunkel, que vão cantar Bridge Over Troubled Water. Agora vamos ao Cantinho da Saudade, mais longo da história do Frapcast. Às vezes, falta assunto para este espaço e tenho de me virar para ocupá-lo. Às vezes, surgem assuntos demais ao mesmo tempo. Hoje é um destes dias. Mas este assunto eu não queria destacar, nem em dia de muitas pautas, nem em dia de poucas pautas, nem em qualquer dia que fosse. Destaco, pois, que o inevitável rumo da vida, em algum momento dela, é este. Para alguns, chega cedo demais, quando muito ainda poderia ser feito. Para outros, chega no momento em que, ainda que dolorido e que parte o coração, ao menos nos conforta quando sabemos que aquele tantão de tempo foi por demais bem conduzido, construindo uma história rica e que serve de exemplo para novas gerações beberem de tal fonte de sabedoria. É assim que me refiro à insubstituível perda de Luiz Mendes, um dos maiores cronistas esportivos do Brasil. Foi em Palmeira das Missões, a 9 de junho de 1924, que nasceu este meu conterrâneo dos Pampas. Seu primeiro trabalho na amplitude modulada foi na Rádio Missioneira, de Santo Ângelo. Depois, ele veio para Porto Alegre e foi apresentador e locutor de esportes da Rádio Farroupilha. No fim de 1944, Mendes viajou para São Paulo para narrar um jogo entre as seleções gaúcha e paulista. Ao invés de retornar após transmiti-lo, foi para o Rio de Janeiro, soube que seria inaugurada a Rádio Globo. Mal se apresentou e foi contratado. 1º de dezembro de 1944, e a emissora do AM 1220 abria seus trabalhos, tendo Mendes na equipe de esportes. 3 anos depois, ele passaria a narrador titular, em substituição ao histórico Gagliano Neto, primeira voz da Rádio Globo e primeiro narrador de uma Copa do Mundo no Rádio do Brasil, em 1938. Luiz Mendes ficou na Rádio Globo até 1955. Antes do fim desta primeira de 4 passagens, documentou de maneira marcante o tento do título do Uruguai no Maracanazo de 1950, com várias entonações diferentes para o relato do gol. E foi o único narrador brasileiro a transmitir a decisão Alemanha-Hungria da Copa do Mundo de 1954. A partir de 1955, ficou exclusivamente na ainda meninota televisão, sendo um dos inauguradores da TV Rio, que tinha feito uma pesquisa sobre quais locutores do rádio o público gostaria que nela estivesse. Mendes foi o primeiro colocado. Na TV Rio, chefiou o departamento de esportes, apresentou alguns programas e criou outros, como TV Rio Ring Brahma, líder de audiência por 10 anos, e o debate esportivo pioneiro Grande Resenha Facete. Foi pela TV Rio que Luiz Mendes cobriu a Copa de 1958, na qual aconteceu o jogo que sempre definiu como de sua vida, afinal Brasil e Suécia. Nela permanecia quando voltou para o rádio, em 1969, pela Continental, não mais como narrador e sim como comentarista. Executivo da Continental, Carlos Marcondes criou o slogan que eternizou Mendes, o comentarista da palavra fácil. Um ano depois, o gaúcho foi para a segunda passagem na Globo. Foi justamente o 70 da Copa do Tri, transmitida em pool triplo pelas cariocas Globo e Nacional e pela gaúcha. Desta vez, Luiz ficou até 1977, na emissora da qual foi um dos fundadores. Neste ano, ele e José Carlos Araújo foram para a Nacional, onde formaram uma equipe que conquistou um bom espaço no rádio carioca e tinha gente como Washington Rodrigues, Denis Menezes e Heraldo Leite. No mesmo ano de 1977, Luiz Mendes trocou de canal de televisão, deixou a quase extinta TV Rio e foi para a TV Educativa, fundando o departamento esportivo dela. Foi no comando dele que o Canal 2 do Rio de Janeiro mostrou por anos aqueles memoráveis VTs dos jogos no Maracanã nas noites de domingo. A terceira passagem pela Rádio Globo começou em 1986 e foi até 1995. Então, ele se transferiu para Tupi, onde comentou a Copa de 98 junto com Dualcey Camargo e Luiz Penido. Nos 1280 ficou até 1999, quando pela quarta vez ingressou na Globo, desta vez em definitivo, até o fim da vida. Em 1999, saiu da TVE. Entre 1994 e 2000, participou da mesa redonda de José Carlos Araújo, na CNT do Rio de Janeiro. Em 2000 e 2001, o Tchê também comentou jogos na co-irmã CBN, do Sistema Globo de Rádio, nesta sendo ouvido também entre 2009 e 2010, quando da parceria Globo-CBN. Por falar em Copas do Mundo, Mendes cobriu todas entre 1950 e 2010. 60 anos, gerações tão distintas quanto a do meninote Pelé na Suécia até a do reabilitado Ronaldo na Coreia e no Japão, passando pelos 24 anos sem conquistas mundialistas. Das 16 Copas deste período, 13 foram acompanhadas no local e as 3 últimas, a dos anos 2000, daqui do Brasil. Infelizmente, ele não viveu para fazer um segundo mundial em seu país. Outras contribuições importantes de Mendes para o futebol foram expressões inventadas por ele a partir de originais em inglês, como centroavante ao invés de center forward e meia direita e esquerda no lugar de insider, e termos trazidos das narrações uruguaias e argentinas, como pelotaço, golaço e cancha, além de apelidos que ficaram eternizados, como folha seca para o jogador e mestre Didi. Luiz Mendes estava internado desde a metade de outubro no Hospital São Lucas, em Copacabana, e faleceu devido a complicações decorrentes de uma leucemia linfocítica crônica. Era diabético e, há muito tempo, teve parte de uma das pernas amputada por conta disso. Para preservar sua saúde devido à idade avançada, nos últimos anos comentava partidas de um estúdio montado na residência dele e da esposa, a atriz e radialista Daisy Lucidi, vista no ano passado na Passione, da Rede Globo, e que há mais de 4 décadas apresenta o programa de variedades Alô Daisy, da Rádio Nacional, com quem ele deixa um filho, também de nome Luiz Mendes. Ele se vai aos 87 anos. Felizmente, fica a história dele arquivada nos áudios das rádios Globo, CBN, Tupi, Nacional e Continental, além de imagens dele na TVE, na TV Globo, na TV Rio e de incontáveis depoimentos para reportagens esportivas de tudo quanto a emissora. Fonte inesgotável de sabedoria e memória que sempre foi. Ano passado, isto foi registrado em livro pela jornalista Ana Maria Pires, na obra Minha Gente. O comentarista da Palavra Fácil era torcedor assumido do Grêmio e do Botafogo. O Alvinegro do Rio de Janeiro decretou luto de 3 dias e fez 1 minuto de silêncio antes do jogo contra o Cruzeiro. Da nossa parte, após este relato espichadaço, resta apenas agradecer a Mendes por tudo que ele fez em vida. Tchê, muito obrigado por tudo que você deixou no rádio. Vai com Deus. Para nós, você continua conosco e ganha, doravante, um lugar no nosso cantinho da saudade. Eu morei em Palmeiras das Missões até 13 para 14 anos. Depois a minha família se mudou para Ijuí, terra do Dunga, né? Uhum. E do Paulo Baier também. Então, ali eu me criei, ali eu me fiz jornalista. Escrevia no jornal da cidade, que era o Correio Serrano, era o nome, e escrevia crônicas esportivas. E também fui locutor de serviço de alto-falantes. Fui comprar um rádio de receptor para dar de presente para minha mãe, porque eu e minha mãe colidíamos na audiência de rádio. Eu gostava de ouvir futebol. E quando tinha futebol, a minha mãe queria ouvir rádio teatro, que naquele tempo fazia peças completas o rádio. E então aí eu, diante desse impasse, eu digo, no Natal eu vou ter que dar um presente para minha mãe, vou comprar um rádio para ela. E comprei e dei o rádio para ela, e aí me libertei disso aí. Quer dizer, o presente foi mais para mim do que para ela. Justíssima homenagem. Valeu, Luiz. Simon e Garfunkel com Bridge Over Troubled Water. Mas vamos fazer o que o Luiz Mendes fazia e de uma maneira bem mais alegre? Chegou a hora do nosso quadro. E ao som de Lualone vamos falar sobre Dedé, o craque do Vascão. Os dois gols e a atuação de gala de Dedé na vitória do Vasco por 5-2 sobre o Universitário do Peru na noite da última quarta-feira em São Januário movimentaram a internet. Logo após a partida que selou a classificação inédita do time à semifinal da Copa Sul-Americana, os chamados Dedé Facts, frases criativas sobre o potencial do zagueiro Cruz Maltino invadiram as redes sociais. A maioria dos facts exalta a dificuldade que os rivais têm para passar por Dedé. Em um deles, os internautas brincam que Messi não pode ser eleito o melhor do mundo porque nunca passou pelo zagueiro do Vasco. Feliz com a atuação em seu 100º jogo com a camisa vascaína, olha aí, Dedé dedicou a vitória ao técnico Ricardo Gomes, que visitou os jogadores durante a tarde da quarta-feira, e há a torcida, que já o tem como ídolo. Essa vitória é nossa, da torcida e principalmente do Ricardo Gomes, que foi fundamental para montar este elenco. Foi necessária cota extra de esforço para assegurar a classificação. Para mim, foi especial em dobro, pela marca e pelos dois gols. Foi um presente que não tem preço. Vai ser difícil sair da minha cabeça essa partida, comentou. Confira então alguns Dead Facts. Moisés passou pelo Mar Vermelho, mas não passou por Dedé. Todas as roupas de Dedé são amassadas, porque ninguém passa. Gandalf aprendeu a fase You Shall Not Pass com Dedé, Gandalf do Senhor dos Anéis. Messi é eleito o melhor jogador do mundo de novo. Ao ler essa notícia, Dedé argumentou: quem é Messi? Nunca passou por mim? No último assalto na padaria, quem desarmou o ladrão foi o Dedé. Quem lançou a campanha do desarmamento foi o Dedé. A Alemanha derrubou o Muro de Berlim, mas não Dedé. Dana White informa: sai cigano, entra Dedé contra Ken Velasquez. Luta que vai acontecer no sábado agora. Dedé saiu de São Januário e foi pra Rocinha prender o Ney. Só o Dedé sabe que as piadas Dedé Fact não são realmente piadas. E tem muito mais fatos sobre o Dedé, mas que não caberiam num podcast inteiro. O jeito é então passar por ele e ir a um trem pagador, e já já tem o Iaiaê Martins, que tentou ser um jogador de futebol amador, mas foi parado pelo Dedé e ficou gordão. Já já ele volta com uma nova fase no Diário do Meio do Mundo. Até já, pessoal! Vem, abre seu coração, você é um de nós, me traz sua emoção. Pensando sempre aqui, fazendo a sua história. A todo instante, com calor e emoção. Sempre a mesma alma e o mesmo coração. É, agora a televisão mudou. Não vejo a hora da verdade virar tudo. Você quer assistir? Olha o desenho! Boa noite. Boa noite. Bom dia. Fala! Por quê? Quer mais? Comigo! Ah, que legal. Estou atrás de você. Que loucura, hein? Alegria na sua casa todo dia. Somos o SBT, na nossa frente só você. SBT. Barato, mais barato mesmo. Supermercado Triunfo é mais barato mesmo. A nossa gente é que é melhor atende, com sorriso, sempre com alegria. Menor preço aqui é todo dia, em cada compra é mais economia. Barato, mais barato mesmo. Supermercado Triunfo é mais barato mesmo. Barato, mais barato mesmo. Onde o Triunfo é, se economiza sempre. Chegou agora mais um avião. 47, 48, 49, 50, 51, 52, mais um. Nosso destino é crescer. Iatan, investindo para o brasileiro voar cada vez mais, cada vez melhor, cada vez mais TAM. O jeito que a sua empresa cuida da água pode ser decisivo para o sucesso do seu negócio. E para ajudar nesse assunto, a Sabesp criou produtos como a água de reuso. Com ela, empresas, indústrias e prefeituras economizam usando uma água mais barata para serviços que não precisam de água potável. E a água de reuso é parte do Sabesp Soluções Ambientais. Quer cuidar melhor da sua empresa e ainda do planeta? Deixa a água na mão da Sabesp. Saiba mais no www.sabesp.com.br. Água de reuso é Sabesp. Teto solar, olha o céu, Olha o sol, o Volkswagen tem teto solar tão bom. Volkswagen agora tem teto solar pra gente olhar o céu e toda a natureza mais perto de nós, e um banho de sol dentro do Volkswagen. Olha o céu, olha o sol, o Volkswagen agora tem teto solar. Chega de sonhar, sua chance de comprar ou trocar de carro é agora. Na Ponto com Automóveis você encontra seu carrão e paga só um precinho. Escuta essa, Celta Flex 2007 sem entrada nenhuma, mais 489 mensais. Mais de 250 carros revisados, periciados e com garantia. Oportunidade melhor você não encontra. Vem pra Ponto com Automóveis, seu carro novo te espera. Ligue agora 3468-3333. Em Santos, Conselheiro Nébia 503. Em São Vicente, Antônio Emerick 1104. E em Praia Grande, no Auto Shopping Praia Grande. Menino maluquinho. Oba, hora do rancho. Um tremendo capetinha, aprontando as mais divertidas travessuras. Menino maluquinho, com Patrícia Pilar. Um grande sucesso do cinema nacional. Neste sábado, 2:15 da tarde, em Cinema Especial. Vem abrir seu coração, você é um de nós, me traz sua emoção. Estamos de volta com o Frabcast número 6, ao som de Celito Espíndola, um compositor que ainda não é muito conhecido no Brasil, mas que carrega o fardo pesado de um sobrenome bem musical. Nós estamos ouvindo Espelho Deslizante, de seu CD de 1996. Outro nome pouco conhecido no Brasil, mas que carrega o fardo pesado da informação é Uiaiaé Martins. A crise na Rede TV também atingiu as suas afiliadas. O Iaiaiai não está mais na TV Tucuju, mas ele está numa nova fase. Com vocês então, mais uma edição do... Diário do Meio do Mundo, com o Iaiaiai Martins, o correspondente de Amapá. Alô, alô, Iaiaia Martins! Opa, meu caro Flávio Barbosa! Quanto tempo nós não nos falamos! Você não imagina quanto, meu chapa! Como é que tá Macapá? Vai indo bem, na medida do imaginável. E como é que tá São Paulo, rapaz? Continua a mesma coisa, sem tirar nem pôr. E aí, rapaz, o que me conta de novo? Eu saí da Tucuju, meu caro. Como é que é? Saiu? Ah, rapaz, a Tucuju não me pagou, eu pedi as contas. Ah, também, né? A emissora que afilia a Rede TV queria o quê? Com todo respeito aos meus amigos que ainda trabalham lá. Eu imagino que a matriz esteja passando pelo mesmo problema, demitindo gente. Eu ouvi falar que a Maria Paula Lima e o Fernando Vanucci saíram, é verdade? Verdade, meu caro, mas isso não vem ao caso. Tem alguma novidade sobre a sua carreira? Bom, eu agora estou trabalhando em um novo projeto, um blog, sobre os acontecimentos policiais aqui de Macapá. Maneiro, e você pode dar uma canja do que aconteceu de policiamentos, de coisas policiais, eu não sei bem a palavra, enfim, uma espécie de ronda policial, você já ouviu falar nesse programa? Não, meu caro, o que é? Ronda policial era um programa muito famoso na minha terra, Juiz de Fora, que tinha grandes casos policiais que aconteciam na minha cidade. Uns furtos, uns roubos, enfim, e também tinha espaço para utilidade pública, etc, etc, etc. Eu não sei se você sabe, mas tá aí um bom nome para o meu blog. Eu não tinha nome para o blog ainda. Seria uma boa chamá-lo de Ronda Policial, mas tem uma coluna aqui no Jornal do Dia que tem o mesmo nome. vai pensando num. Eu, por exemplo, tenho agora o nome de Fravcast, graças a um amigo meu, Diego Ramon. Não tinha nome o podcast, lembra? Lembro, e até gostei desse nome novo, Fravcast. Vai arrasar. É, mas voltando ao seu blog, por favor, uma canja da Honda Policial de Macapá? Eu tenho aqui duas notícias. Acerto de contas ou assalto. Autônomo é assassinado por dois homens que estavam de moto. Conta como é que foi. Diz que a polícia investiga se o autônomo Raimundo Figueiredo da Costa, que contava 50 anos, foi vítima de acerto de contas ou latrocínio. Segundo uma testemunha, a vítima acabava de sair de casa dele em uma área de ponte na avenida Pará, a baixada da avenida, lá no Pacoval, quando foi abordado por dois homens que estavam numa moto. Um deles acabou desferindo duas facadas na vítima, que morreu no local. Só uma interrupção, facadas? Aqui em São Paulo é 3-8, rapaz. Aqui ainda é na base da facada, mas continuando. Segundo um membro da família, o celular dele foi levado pelos facínoras. O acerto é que a Polícia Civil, desde ontem, investiga o crime e espera, dentro das próximas horas, chegar aos assassinos. Que chegue logo, pelo amor de Deus, eu já não tô aguentando mais. É crime atrás de crime, é bandidagem atrás de bandidagem, todo lugar tem. Em Macapá tem muita. Aqui ninguém está seguro, e aí eu imagino que também. Aqui é pior, mas voltemos ao seu microcosmo. Que é o Amapá, obviamente. Bom, outra notícia que eu tenho a lhe dar é que a polícia já identificou homem que matou colega de bebedeira no Infraero. Natilson dos Santos Mendes... Natilson? Eu já me acostumei com o iaiaiai, mas Natilson... Como eu te falei, meu caro, falta de inspiração para nomes. Mas prossiga. Bom, onde estávamos? Ah, pois bem. Natilson dos Santos Mendes é o nome do homem que, na madrugada de sábado, dia 5, matou com 6 facadas o Eric Gama de Almeida, de 34 anos, crime ocorrido em frente à casa do primo da vítima, de prenome Ole Nilson. Cada nome estranho. Deixa eu continuar. Tá bom, eu vou me acalmar. Bom, Ole Nilson, a casa dele fica na rua Yasmin, no bairro Infraero 1, aqui em Macapá, quando o trio bebia animadamente, e de repente aconteceu uma discussão, não se sabe por qual motivo, e o Natilson acabou assassinando o Eric. A vítima foi socorrida e levada ao HE, mas não resistiu e morreu naquela casa de saúde. Ai, cada história que a gente ouve... Bom, é só um exemplo do que eu vou postar no meu blog novo, né? Que a gente vai viver agora que saiu da Tucuju. E eu te desejo muito boa sorte nessa sua nova empreitada, tá, iaiaiai? Tá bom, meu caro, eu agradeço. E o iaiaiai, passando pra algo mais light, tem alguma dica de lazer pra quem mora em Macapá e pra quem quer conhecer Macapá? Hoje, Flávio, eu recomendo a nova orla de Macapá, que é simplesmente linda, bastante iluminada e com várias opções de barzinhos que oferecem comidas variadas e cervejas bem geladas. Eu sempre frequento. Para você ter uma ideia, meu caro Flávio, a orla passou um período de 5 anos para ser inaugurada, mas a demora valeu a pena. Ah, deve ter valido a pena. Tem muitas atrações aí, né? Claro que tem. Bem ao lado da Fortaleza de São José, a orla possui uma ampla praça com quadras de esporte e áreas para caminhada, além de um trapiche de mais de 500 metros com um ótimo restaurante no final. Além disso, tem a Casa do Artesão, que é outro bom lugar para ser visitado, onde você pode comprar peças de artesanato local e indígena. Gostou? Gostei sim, eu acho que a minha mãe vai adorar, ela gosta de artesanato. Eu também, tem muita coisa na minha casa de artesanato indígena. Ah, seria uma ótima, viu? Então, e aí, semana que vem voltamos? Se Deus quiser, voltaremos. Quem assina direto da minha casa, já que não estou mais na redação da TV Tucuju, é o Iaiaiai Martins, o repórter que toca na ferida em nova fase. Aquele abraço, Flávio. Outro iaiaiai, disponha. Sorte ao iaiaiai Martins, eu tô torcendo pra que esse novo projeto dê certo. E agora tem uma parceria espetacular na MPB. Estou falando de Olivia Bynton e Zé Renato, que interpretam Ponta do Fio. Belíssima música de autoria do mineiro Zé Renato. É o Fravcast comigo, Flávio Barbosa, pra vocês no número 6. Meu coração é seu. Água de fonte, água de rio, leva essa dor de mim. Brisa marinha, brisa de estio, eu não quero mais sofrer assim. Ponta do Fio com Zé Renato e Olivia Bynton. Agora, ao som do Juca Chaves, vamos para as piadas. Hora da segunda piada da hora. Piada da hora. Essa é meio velhinha, mas piada não tem idade. Um rapaz, todo aflito, chegou correndo vertiginosamente ao cais das barcas, saltou sobre uma nesga d'água e caiu fragorosamente no tombadilho da embarcação, na beira da embarcação. Por um triz não alcanço, disse, ofegante, ao levantar-se. Por que tanta pressa, moço? Perguntou um tripulante. Essa barca está, mas é chegando. A situação... Pra que tanta pressa, moço? A barca ainda vai dar uma volta, rapaz. Vai fazer baldeação? Bom, vamos ao último trem pagador e já já tem Inacreditável Mais Real, com um canadense que jura ter visto uma coisa estranha dentro de um lago. O que será? Veremos depois do trem pagador. Nós já voltamos. Vem abrir seu coração, você é um de nós e traz sua emoção. Fala Brasil, uma revista eletrônica repleta de informação sobre o que acontece no seu estado. Agenda cultural, dicas e muito bom humor. Com Rafael Moreno, Doris Kissi, Rosana Herman, Bob Floriano, Virgínia Novick. Para você começar as manhãs muito mais afinado com seu dia a dia. Fala Brasil, a partir desta segunda, mais cedo, 7:30 da manhã. Shopping. Inaugura dia 29 junto ao Túnel Novo. Guardiã FM, a primeira sucesso. A pesquisa Ibope 2010 confirmou. Guarujá FM, mais uma vez, primeiro lugar em toda a Baixada Santista. Em Santos, a Guarujá FM arrebentou a boca do balão. Confira o resultado. Primeiro lugar, Guarujá FM, 3,62. Segundo lugar, emissora A, 3,28. Terceiro lugar, emissora B, 2,17. Quarto lugar, emissora C, 2,10. Fonte, pesquisa Ibope 2010, realizada entre 9 e 16 de agosto, das 7 da manhã às 7 da noite. Todos os dias, ambos os sexos. Praça Santos. Guarujá FM, quase 14 anos em primeiro lugar. Sucesso 120, 150, 200 quilômetros por hora. Corra e compre logo o seu. Vivo, fugindo. Já nas lojas, em CD. É mole! Tem uma raspadinha desse tamanhico e olha o que fizeram. Já foi comigo. Machucadinho aqui, sabe o que eu ganhei? Antes de casar, Sara. Eu não tenho esse problema de infância. A minha mãe está com Band-Aid. Band-Aid vem pronto para usar. Tenha Band-Aid sempre à mão. A proteção descomplicada. Vem cá, muito. Eu quero te agarrar e te dar um beijão. Você fica procurando site por site para saber onde hospedar o seu? Então você já encontrou o lugar certo. Sumaré Net. Registro de sites em apenas 15 minutos e domínios.com.br sem necessidade de CNPJ. Data centers nos Estados Unidos, suporte 24 horas e construtor de sites em tempo real. Acesse já www.sumarenet.com.br ou ligue para 19-3903-4550. Sumaré Net. E a tarde continua. Fique na Band. 4:30, Supermarkets, a corrida num supermercado em busca de $4,000 de prêmio por dia. 5:00, as revelações íntimas de cada um num jogo da verdade, habilmente comandado por Silvia Popovic. E logo a seguir, capítulo inédito de A Idade da Loba. Fique na Band, porque a tarde promete e cumpre. Estamos voltando para o último bloco do Frabcast número 6. Deu pra matar a saudade, né? Mas dá tempo ao som do Tavito e sua maior obra-prima, A Rua Ramalhete, de um último quadro. Inacreditável, mas real. Vinhetinha. Inacreditável, mas real. Olha, gente, o canadense Richard Rose diz ter filmado uma criatura estranha no lago Okanagan, na Colúmbia Britânica do Canadá, segundo reportagem do jornal Vancouver Sun. À primeira vista, parece uma onda na água. No entanto, Rose disse que era outra coisa. Não era uma onda, destacou. Segundo ele, é possível ver uma cor mais escura na água. O tamanho e o fato de não ser paralelo às ondas me fez pensar que tem que ser outra coisa. Rose diz não saber se o vídeo mostraria o monstro aquático chamado de Ogopogo, uma criatura lendária que habitaria o lago Okanagan. Isso prova que algo está lá embaixo. Não se trata de Ogopogo, é uma história diferente, mas há algo lá embaixo, disse ele. Eu vi o vídeo e sei o que tem lá embaixo. Se chama Submarino e não tem monstro nenhum no lago Okanagan. Dá o seu Richard. Tem louco pra tudo mesmo, né? Então vamos terminar com isso logo. Beatles! She loves you, yeah, yeah, yeah. Dando fim a este maravilhoso podcast. Já já eu volto pra me despedir de vocês. Apologize to her because she loves. You know you should be glad. Yeah, Beatles com She Loves You. E tá na hora. O trenzinho já tá me chamando e eu vou me despedindo de vocês. Este sexto Frabcast fica por aqui. Quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade de estarmos juntos, a você por ter me ouvido e por ter me aguentado, e semana que vem, se nada de mais grave acontecer comigo, Deus queira que não, estaremos juntos para o número 7 do Frabcast, que teve o oferecimento do fã clube Cristina Lira, que em breve voltará mais ativo do que nunca com fotos novas do Lucas. Isso, meus amigos, é uma promessa. Não tô garantindo nada, só tô conversando com a Cris a respeito e em breve teremos fotos exclusivas, ok? fccrislira.blogspot.com, visitem! Então, gente, semana que vem tem muito mais pra vocês no Frabcast, se Deus permitir. Aquele abraço, boa semana e tchau, tchau, galera! Tchau, tchau, tchau, eu vou viajar. Tchau, tchau, tchau, logo, logo eu vou voltar. Vai fazendo meu trenzinho. Chique, chique, chique. Fontes das notícias: Globo.com, UOL e Jornal do Dia. Fontes do Você Faz Parte da História: Arquivo Público de São Paulo, Jornal do Brasil, Placar e Diário de Pernambuco. Locução, edição, mixagem e produção: Flávio Barbosa. Algumas informações aqui lidas são fictícias. Quaisquer semelhanças com a realidade terão sido mera coincidência. Data da gravação: 10 de novembro de 2011. Amiguinhos, por hoje é só. Acesse podcastfrab.zip.net e deixe seu comentário. Este podcast teve o oferecimento de Cris Lira Fansite. Acessem fccrislira.blogspot.com.